Alô? Quem fala? Mas eu quem? Fernanda? Jussara? Judite? Mas a essa hora da manhã, 4 horas da manhã, tá ligadona, hein, cumpadre? Eu bem que te avisei, pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu bem que te avisei, pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem que eu não te prometi nada. Não venha me cobrar por este amor, pois esse sentimento eu não tenho pra te dar. Sinto muito em te dizer. Vê se tenta esquecer. Dos momentos que passamos, que juntinhos nos amamos. Leve um beijo e adeus. Leve um beijo e adeus. João Batista, meu oficial de casamento. Leva João Batista, saca salto. Leve um beijo e adeus. Senta a pau, Vitória Regia, leva!